CYC357. FM 102,5. CYH446. AM 740 kHz. Rádio Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. Vamos acordar. Que o sol vem raiando. Oferecimento Governo da Bahia, Terra Mãe do Brasil e Assembleia Legislativa da Bahia. Hora certa, um oferecimento de Açaí Atacadista, sempre o melhor negócio. Acorda, meu povão sertanejo! 4:01. Sertanejo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasilzão Caboclo! Bom dia, Brasil! Bom dia pros meus compadres e minhas comadres! Bom dia pro homem do campo, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia pros nossos amigos caminhoneiros, transportando o progresso desse gigante país chamado Brasil! Aqui é a Rádio Sociedade Brasil! Terça-feira, meu povo, 22 de novembro de 2016, está no ar, através dos 100 quilos de potência da Rádio Sociedade da Bahia, M740 kHz, pela Sociedade FM 102,5 e pela 88,5 para Remanso e Região, o maior programa sertanejo do rádio brasileiro. Vamos acordar. Acorda, vaqueiro! Acorda, meu povo, o galo cantou na sociedade. Eu Vamos Acordar já está no ar. A programação musical, você já sabe, é da nossa amiga Graça Lago. Na mesa de áudio da 740, o DJ Fivela de Ouro, Paulinho Comboi. Sociedade! O nosso telefone, anote aí para você falar diretamente com a gente no 3486-3201. O DDD é o 71-3486-3201. Anote o WhatsApp da Rádio Sociedade da Bahia, 99289-2732. 71-99289-2732. O nosso site é sociedadeonline.com. Envie um e-mail pra gente. Vamos acordar, @sociedadeonline.com. A gerência de programação é de Gleidson Tavares. A direção geral da Rádio Sociedade da Bahia, a MFM, Aquilude Lobato. Bom dia, Brasil! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pro sol da manhã, bom dia pros homens da terra, bom dia pra você da capital, você do interior, você dos outros estados, ouvindo o som da sociedade dos outros continentes, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil. Bom dia ao Pai Salvador. Pensamento do dia. Falar palavras de otimismo é cultivar na alma sentimentos positivos. É manter a mente limpa e com disposição para ser feliz. É alimentar a força, a coragem e o entusiasmo. É preparar-se sempre para o sucesso e para continuar sempre tentando, mesmo em situações de fracasso. Valdo Silva. Sou eu nas ondas da 740 AM, 102,5 FM, 88,5, para você que está aí no interior do estado, Remanso e região. 4 e 6, o couro vai comer, cadê você, mulher? O quê? Maria! Oi, amor. Oi, amor. Oi, amor dos outros, oi, amor dos outros, que bom que você Tem chegou. Tem certeza? Amor, que bom, amor, que você chegou, amor dos outros. Porque se eu não fizer essa observação, vai que ter loucura. Ciúme. Vai ter choradeira o dia todo. Ele já tá chateado com aquela musiquinha. É, ele não gostou muito da vinhetinha que o nosso compadre poeta Chico Xavier fez, não. Tem um trecho que ele fala que o nosso Paulinho Cowboy tá dando fogo a Maria. Dando fogo. É, ele não gostou dessa parte, não. Não sei por quê. É, daqui a pouco a gente vai, você vai ouvir o trecho aí. Tá dando fogo a Maria, eu não sei o que lá, ele não gostou, ele queria que corta essa parte, rapaz, vai procurar o que fazer, rapaz, é um negócio bonito daquilo, uma obra bonita daquela, rapaz, quatro e sete, tá aí, rapaz, daqui a pouquinho você vai ouvir. Você vai relembrar essa parte. 4 e 7, tudo certinho. Cadê Dorli, rapaz? Porque choveu, aí ele não vem, é? Hoje não tem chuva. Ontem, tudo bem, ainda tinha um restinho. Mas o negócio já fez. Ô, rapaz, seu velhado. Pra cá, rapaz. Você tá correndo do serviço. Aqui, rapaz. É por aqui, seu atrapalhado. Deixa aí, fica na tua que ninguém lhe bota. Quieto. Fica quietinho aí que, ó, houve um erro aí e nós vamos consertar aqui agora, viu, Maria? Nós vamos, essa primeira aí fizeram alteração e nós vamos ajeitar aqui agora. Não está desse jeito. Maria, por favor, reveja aí e nós vamos deixar tudo bonito. Já está aqui com a gente. Vai ser por aqui que é para sair tudo redondinho, para a gente começar muito bem. Aliás, parece que já está aqui, né? Vamos conferir. Tá correto. É essa mesmo. Vai começar muito bem. Vamos lá? Tudo certinho? Olha, nós estamos cada vez mais nos aproximando do mês, né? Está chegando o mês de aniversário de nascimento do rei, né? E nós vamos ter um programaço aqui especial nesse dia 13 de dezembro que está chegando. Mas a gente já começa contando a história a partir de agora. Quatro e nove. A morte do vaqueiro. Lengo tengo, Maria, correr do baiano. Numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar, lamentando o seu vaqueiro que não vem mais a boiar. Vaqueiro nordestino, morre sem deixar costão, o seu nome é esquecido na nas quebradas do sertão. Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão. Sacudido numa copa, desprezado do Senhor, só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor. É demais tanta dor a chorar com amor. Silva. De sertanejo, vida de vaqueiro. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, tengo, lengo. Eu vou gravar essa música daqui pro final do ano, do jeito que vai. Ai, Maria, 4:12, acorda, oxe, Brasil! Onde? Sacudido numa cova, desprezado do Senhor. Ai, rapaz, só lembrando de dormir. Ai, mas eu preciso melhorar muito. Vou tomar um curso, vou tomar um curso. Ai, lengo, lengo, esse cabra é lengo, tengo. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. 4:12, Brasil! Vamos acordar que o sol vem raiando. 7134863201. Rádio Sociedade da Bahia. O WhatsApp da Rádio Sociedade. 71992892732. Eu não dormi, com você no pensamento a insistir, que eu não durmo sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo, e os momentos mais felizes que passamos, se eu morrer, irá morrer. Valdo Silva. E quem não é um eterno apaixonado? Essa daí é fácil, viu, Maria? Dois pra lá. Tem certeza? É, sim. Dois pra cá. Essa é fácil. Essa é igual água com açúcar. Forte. Dois seres como nós vivemos. Olha, chapéu de couro. Não adianta nem você convidar. Porque pra levantar da cadeira vai ser meia hora. Pra levantar da cadeira vai ser meia hora. Tô nem aí pra você. E eu também não tô nem aí pra você. Tem alguém apaixonado aí? Valdo Silva. Ai. E onde é que tá essa coisa? No coração, atrapalhado. No coração. Você não tem coração, não, é? Só não ama que não tem coração, rapaz. Só não se apaixona que não tem coração. Eu quero ou não tem coração? Olha aí, olha o povo que chegou aí agora. Por que essa espanta tá acordada já uma hora dessa, é? Ah, eu Bessola. Ele é Bessola, rapaz. Tá sumido ele, rapaz. Me dá um socorro aqui, compadre Bessola. Eu quero ou não tem coração? E ela quer ser romântica. Eu quero ela gostou. 4:16. Pera aí que eu vou arranjar um pra você. Daqui a pouco ele vai mandar mensagem, viu? Eu volto. Acorda, Brasil! Vamos acordar que o sol vem raiando. A melhor AM está em todo lugar, até na FM. Jornada Esportiva. Fique ligado na Jornada Esportiva, também pelo site sociedadeonline.com. Oferecimento Itu Viva a Resenha, Açaí Atacadista, sempre o melhor negócio. Governo do Estado, Bahia, Terra Mãe do Brasil, Skin, do jeito que o povo gosta. Imperdível. Por que fazemos o que fazemos? Palestra com Mário Sérgio Cortella, o mais requisitado palestrante motivacional do país, falando sobre seu novo livro e temas especiais, como as aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização. Dia 24 de novembro, às 19 horas, no Hotel Otton, em Ondina. Palestra de abertura, O Monge e o Executivo, com Astromar Braga. Essa é uma oportunidade única. Venha e traga toda a sua equipe. Inscrições pelo 3172-8500 ou pelo site cinrh.com.br. Sociedade Salvador, Bahia. Acorda, meu povão sertanejo, 4:17. Vamos acordar. Bom dia, Carolina. Carolina foi o maior estrupice que eu encontrei na minha vida. Ah, mulher bagunceira da molesta, mulher cangaceira. Conheci Carolina no forró que tava tocando. Quando avistei aquela molezona diferente no meio do salão, sem dançar com ninguém, só mangando dos matutos, eu pensei comigo, aqui deve ser um grande pedaço de macho. Do Silva, mulher bonita. Morena trigueira, epa. Cabelo comprido, boa linha de lombo. Olha, boa linha de lombo. Eu acho que tira da cebola. Não é você não, pô, você já passou. Você de mim. Tem certeza? Mas ela entendeu. Peraí. E eu pensei comigo, está danada. Se aparecer aqui um colega pra me dar uma ajuda, eu vou aí pra comer o do Silva. Aí apareceu um Anselmo. Ô Anselmo. Anselmo. Pega essa sofona aqui. Anselmo pegou a sanfoninha. Sim. Aí eu fui na banca de Samarica. Samarica tem cerveja. Bota um cálice. Bota um cálice. Serginho é essa, Samarica? Só tem espuma? Oxê, cerveja aqui é assim mesmo. Após, bota duas encangadas aí no fundo do fora. Eu volto mais tarde. Encangue duas. Aí me botei pro salão com mais de mil. Cheguei perto dela e disse: que má pergunta, vai me ser que é a Carolina? Ela escorou na perna esquerda, descansou a direita, botou a mão nos quatro, balançou e disse: pergunta é bem, Carolina com K. Quer dançar mais eu? Ela disse: só se for agora. Abufelei e saí com essa mulher. Cabra mal. Joguei ela pra direita, ela veio. Joguei pra esquerda, ela tava aí. Mulher adivinhou. Tá que tá. Minha mulher do voo do carcará. Sabe o meu carcará, né? Peneirando. Vertical, para no ar, fica peneirando. Só peneirando. Aí eu vim descendo com ela bem devagarzinho no meu braço. Ah. No pescoço, pé no chão, ela deu uma gaitada. Ai! É hoje! Eu digo, é hoje mesmo. Aí saiu fazendo aqueles fuxicos todo. Ela pegou o cabelão. Pegou o cabelão e rolou na mão. Assim como o vagueiro que vai derrubar a boi. Perdeu a cabeça. Saiu rodando. Saiu rodando. Rodando, mas ela e dando cheiro do cabelo dela. Nessa altura, nós já estávamos fazendo uma triagem. Era o maior burburinho do mundo. Aí ele disse. Aí eu disse pra ela: Carolina. Carolina, vamos acular. Ela respondeu: bora. Bora. Chegamos na banca de Samarica. Samarica, cervejinha. Mais uma cervejinha. Ela botou uma, nós bebemos. Mais uma. Ela botou a outra, nós bebemos. Mais outra. Deixa a Maria que bota mais duas encangadas aí no fundo do pato, que nós vamos gostar mais tarde. Eita, aí voltei pro salão. Aí eu não tava mais fazendo aquelas misérias todas mais, não. Aí nós já tava sereno. Podia clarear. Daquele jeito. Aí deu aquela vontade. Maior felicidade. Aí Zé de Bahia chegou, bateu a mão no meu ombro e disse: Gonzaga, acabou a festa. Eu digo: oxe, acabou a festa? Acabou pra você. Você agora vai tocar. Você que é o tocador? É, sim. Você tá aqui fazendo arte, tá fazendo até teatro e... Vai tocar. Vai tocar. Depois tá certo. Aí eu cheguei perto do Anselmo e disse... Anselmo, passa a sanfona pra cá. E vai dançar com Carolina. Sim. Mas não vou ficar longe não, hein? Fica dançando aqui perto de mim. E volta. Aí Anselmo achou, foi bom. Aí eu caprichei. De vez em quando, o Anselmo passava por perto de mim assim, Carolina dava uma rabanada de vestido pra rebater, eu cobria a sanfona. E eu sentia só aquele cheirinho de fulô de amor. Maior felicidade. Aí Zé de Bahia gritou de lá: é 5 mil réis, tá na hora da cota. É 5 mil réis, quem não pagar não dança. É 5 mil réis. Não, tá começando. Poxa, não quero cocoré nem choro baixo. É 5 mil réis. 5 mil réis. 5 mil réis. 5 mil réis. Também foi ligeiro. Fez a cota, chegou perto dele e disse: o teu tá aqui. Eu disse: sério, passa a sanfona aí pra Pedro minha garrafa. Sanfona na mão do Pedro minha garrafa. Aí eu saí. Zé de Bahia me deu uns 40. Aí eu saí com Carolina, sério. Vamos contar o dinheiro, sério. É 20 pra tu e 20 pra eu. Eu vou contar. Pronto. Um pra eu, um pra tu, um pra eu. Um pra eu, um pra tu, um pra eu. Anselmo besta, com as butucas cima de Carolina, nem prestava atenção à minha contagem. E eu tô lá. Um pra eu. 4,22! Um pra eu. Pronto. Que conta é essa? Que tá o teu, que tá o meu. Agora tu vai voltar a tocar até de manhã. Guarda minha sanfona amanhã que eu vou buscar, hein? Ah, e eu já vou com Carolina. 4h23, gente. Vamos abrir o clube, Maria. Com o cheiro da Carolina. Com a Carolina com K. Outra cervejinha, bebê, mano. Outra cervejinha. Aí, já tá. 3486-3201. Alô! Tava amarrada. Cheguei perto da aguinha. Alô! Quem chegou por aí, Maria? Na garupa e saímos escondidos. Alô? Vamos embora. Alô, alô. Bom dia, quem fala? Cristóvão. Ô, compadre Cristóvão. Tá caralho. Como vai, cabra? Aí, né, ouvindo essa coisa linda, né? Carolina com K, pra história bonita. O Luiz Gonzaga realmente é à toa que é o homem que é o rei do Baiano, né? Continua, nosso eterno rei. Aquela música onde você botou dele com o Dominguinho, também uma obra-prima, né? Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Muito bonita, a cara do Nordeste, né? Com certeza, Cristóvão. Dá um alô rapidinho aí, meu, pra nossa galera aí, pra desde de Jardim Santo Inácio, pra nosso querido Leboro, Sebrae, né, que foi aniversário essa semana passada aí, né? De lá também de Jesus, do Ceará. Nosso querido Leboro, Jorge Luiz do Coleco, turma Zelita do lá de São Bento de Atá, Admiro Volta da Terezinha, nosso querido Pimelo. A galera de Aze aí, dona menina lá, Celícia. Valeu, valeu. De Aze, todo mundo começou por mim. Valeu, Cristóvão. A gente tá você, muito bem, com esse sucesso maravilhoso aí. Obrigado, obrigado. Bota o Diquinho no leite aí, viu? Olha aí, ó, água no leite, Maria. O povo quer água no leite, Maria. Valeu, valeu. Um abraço. 424, 424, mais alguém no telefone? Alô, bom dia. Bom dia, Val. Bom dia, quem fala? Que bom poder estar contigo de novo. Trazendo na mala bastante saudade. Querendo seu corpo sincero, um abraço para aliviar meu coração. Eu sei que o tempo aí é curto, não posso cantar tudo não, né? Quem é essa cantora? Essa cantora... Esqueceu de mim. Essa cantora não é estranha não, rapaz. Não é não, de jeito nenhum. Rapaz... Germânia, do bairro da Boca do Rio. Ah, rapaz... Rapaz, Maria, o negócio tá bom hoje aqui, viu? Maria, isso aí! Maria. Faltou o triângulo, a sanfona e a zabumba pra gente fazer a festa. certeza, é verdade. Mas é porque tem que falar rapidinho, não podia cantar direitinho a música, né? Então, um pouquinho pra você lembrar, né? É, mas Deus, tá combinado. Você, tá tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus, é um prazer, né, falar com você novamente, né? Alegria nossa, Germânia. Com certeza, manda um abraço pra Cristóvão que acabou de participar, né? Pois é. Um amigão aí, nota mil. Grande Cristóvão. Né? Então, estou de volta para o nosso aconchego, né? Muito bem, muito bem, muito bem. É verdade, manda um abraço pra Paulinha. Agora eu não consigo mais falar com ela, né, porque agora... Agora já é uma mensagem, já cai logo no ar. Direto, agora é direto, é. É direto, é, né? É direto. Melhor, né? Oh, vamos ser mais práticos, né? Então, valeu. Obrigado então, por ter ligado. Então, João e Helena, o baixinho, né? Uhum. João, né? O baixinho. Isso. E também para Dama, do Nordeste, falando. Para todos os amigos do Clube da Amizade aqui, né? Muito pra você, bem. Eu desejo mil beijos no coração. Tá bom. Né? Então, para todos, e adeus. Um beijo no coração de todos, viu, querida? Valeu, Germânia. Rapidinho, pode? Opa, qual? Aquela música assim, ó. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. É de Leandro, né? Zezé de Camargo e Luciano. Muito bem. Desculpa, eu não fiquei nervosa, nunca consigo também. Eu nunca consegui, nada que acabou, nem acreditei. Eu tava fazendo exercício aqui no chão. E continuei falando e pensando que não tava. Tá certo, então. Já tá anotado aqui. Um beijo no coração, mas foi um prazer falar com você, tá? O prazer é todo nosso. Obrigado. Tá, querido. Bom dia, cheio de paz e tranquilidade. Valeu, valeu, valeu. Germânia, 4h27, 4h27. Ah, tem mais aqui, Maria? Mais gente com a gente, pra falar com a gente? Então, então vamos lá. Alô, alô, alô, bom dia. Bom dia, Paulo. Opa, quem chegou nesse novo dia? Cecília de Castelo Branco. Quem? Cecília de Castelo Branco. Cecília, comadre Cecília de Castelo Branco. Hoje é meu aniversário. Opa, opa, opa, opa, opa, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, cadê a dupla, Maria? Pega o violão aí, pega aí, cada um pega seu instrumento, vamos cantar parabéns, porque hoje é aniversário de Cecília do bairro de Castelo Branco. Fazendo aniversário. Oh, Cecília, todos querem te abraçar e te desejar muita saúde acima de tudo, com muita paz. Que Deus possa lhe dar cada vez mais direção e iluminar os seus passos para que você continue nos dando esse prazer de nos ouvir todos os dias. Com muita alegria. Parabéns, Cecília! Paulo, eu quero ouvir a música. Quero ficar sabendo, por favor. Sim. Vamos lá, pode falar agora. Eu quero ouvir aquela música, Festa de Casamento com Bruno Marrone, para oferecer para todos os Rádio Sociedade, todos os Clube da Amizade, a minha família em Biritinga. E ainda quero que você coloque o meu número para uma nova amizade, por favor. Olha aí, rapaz. Vamos lá, Maria, colocar o nome aí de Cecília de Castelo Branco. Cecília Barbosa. Cecília Barbosa de Castelo Branco. Ô, rapaz, olha aqui, a Maria já está ajustando aqui e colocando o seu nome aqui no Clube da Amizade, viu, Cecília? Muito obrigada, Paulo. Estou emocionada. Lembra que eu te conheci no dia da busca do rádio? Lembro, sim, rapaz. Você agora foi que eu... Agora foi que eu... Foi que eu agora completei, agora, rapaz. Então, completamente. Filho, eu mandei o seu alô no dia seguinte, ouviu? Ouvi sim, te agradeço. É, rapaz, inclusive seu nome já está aqui, ó. Tá aqui junto com o de Lucinéia, Maria de São Francisco do Conde. Isso. Viu? Junto com o Elton Marques, do Jardim Pampulha. E está o seu nome aqui, Cecília Barbosa de Castelo Branco. Ela... que faz aniversário, tá aqui do lado, sua data, 22 de novembro, rapaz. Mas você tinha esquecido, né, Val? Olha, mas não é pra menos, né? Não é pra menos. É, aí, é aqui são muitas, muitos ouvintes, muita gente. E a gente conta com a colaboração. Às vezes a gente esquece, o ouvinte lembra e o outro relembra. E a gente vai tocando o barco, né? Isso aí. Mas que bom que você conseguiu falar com a gente exatamente no dia do seu aniversário. Parabéns, Cecília de Castelo Branco! Eu comecei a ligar na abertura do programa, Walter. Como é? Eu comecei a ligar desde a abertura do programa. Foi mesmo? E a mensagem do dia foi linda, foi toda pra mim hoje. Ó, oh, foi mesmo? Ah, que bom que você gostou, que bom, A mensagem do dia foi muito linda. Ah, que bom, viu? E olha, muitas felicidades, tudo de bom então, mais uma vez. Recebo um abraço aqui de toda a equipe da Rádio Sociedade. Continue aí com a gente, viu? Tá certo, Val, eu não te deixo um minuto. Pra você ter ideia, o rádio fica na cabeceira da minha cama. Ah, rapaz. Pra ouvir você. E é o melhor lugar que o rádio... E é o melhor lugar que o radinho pode ficar, viu? É na cabeceira da cama. Com certeza. Porque ali é o nosso aconchego, é o nosso conforto. Eu tive o prazer de conhecer Cecília pessoalmente. Ela veio aqui à Rádio Sociedade retirar o brinde. E nos abraçamos juntamente com Lucinéia, com o Elton Marques. É a gente bacana. Tiramos foto, foi tudo muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Um beijo no seu coração, viu? Muito obrigada, Valdo. Um abraço, irmão. E todos da sociedade, que eu amo de coração. Obrigado, Cecília. É o clube da amizade da... Valeu, valeu, valeu. Olha aí, ó, a nossa Cecília de Castelo Branco, Maria. Isso é bom demais, viu? 4h31, eu volto com muito mais. Acorda, Brasil! Vamos acordar que o sol vem raiando. Futebol da Zorra, de segunda a sexta, das 6 às 10 da noite. Oferecimento Crona. Não compre tubos e conexões sem pensar. Quem questiona, usa Crona. Cerveja gelada e futebol é clássico. Brahma, vivo clássico. Você está sintonizado na Sociedade FM 102,5 ou AM 740? Então, você merece prêmio! Diariamente, a equipe Sociedade estará nas ruas com a missão de te encontrar na Blitz Sociedade. E se você for flagrado sintonizado na rádio mais completa, ganha um presentão na hora. Sociedade, um show de promoções e alegria. Rádio Sociedade. Sociedade. Salvador, Bahia. 4h33, acorda Brasilzão sertanejo. Vamos acordar que o sol vem raiando. Vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo meu inconsciente de maneira natural. Tô indo agora pro lugar todinho meu. Valdo Silva. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Desce uma gelada. Sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Tô indo agora tomar banho de cascata. Quero adentrar nas matas ao Valdo Silva. 4h34, gente, agora 4h35. Quem tá aí, Maria, com a gente? Tem mais gente pra falar com a gente? Então vamos dar uma aliviada aqui no nosso WhatsApp. Olha, tem muitas, muitas, muitas mensagens. Tem mensagem aqui, Maria, de 2 horas e 12 minutos. Às 2h12 chegou a mensagem aqui. A turma que não dorme. Olha aqui, ó. E ele já pedia uma música do Gonzagão, qualquer uma. Vamos ouvir aqui o recadinho dele. Alô, ou ela, ou ele. Vamos ouvir, vamos saber quem é. Bom dia, bom dia. Bom dia, Valdo Silva. Bucal Galo Branco de Raça, diretamente da capital dos anãos, da Bahia, minha Sergipe. Carregada aqui a rapadura do pedreiro, fazendo os carregamentos ali de cachoeira. Bom dia, um abraço pra Maria. Muito obrigado, meu bem. Ah, mas você sabe como ele se identificou, Maria? Você sabe? Galo Branco de Raça. Carregando a rapadura do pedreiro. Ai, que delícia! É esse aí? É esse que tá aí cantando? O Galo Branco de Raça. Gostei, gostei. Ai, gente, 4h36. 4h36 na madrugada mais alegre, mais ouvida do Rádio Brasileiro. Tem mais mensagens chegando. Alô, alô, alô. Valdo Silva, nego velho, vou pegar Maria, cair fora, vou ficar com Lai. E você fica com Lai e Cláudia. Como é, rapaz? Chapéu de couro e Dorli. Depois de uma proposta dessa, me bota no clube da amizade. Raimundo Nonato de Nova, Nova Constituinte. Peraí, Raimundo, não é assim não, como você pensa assim também não, viu? Não é assim não. Bom dia, Valdo Silva. Olha só a mensagem que chegou aqui agora. É, Valdo Silva, tô ligado na Rádio Sociedade em Candeza, o Balembá. Valdo Silva, pegue o número da prima de Lai. O número da prima de Lai. Ela quer o número da... Deve ser o número de Cláudia, né? Eu não entendi o motivo da risada. Moisés quer o número de Cláudia. Cláudia, prima de Lai. Daqui a pouco ela manda. Alô? Alô, bom dia. Alô? Alô? Quem é? Pedro da Pitangueira. Ô, cabra bom, como vai, Pedrão? Tudo beleza? Tudo em rima, graças a Deus. É isso, é isso. O que é que você ordena? Rapaz, como é que tá? Eu vou falar com todo mundo do Clube da Amizade aí. Parabéns pra Cecília Barbosa aí de Caquero Branco, que é aniversário hoje. Muito bem, muito bem, muito bem. Pedi aniversário pra ela aí. Muito bem, muito bem. Tá dado o recado. Obrigado, viu, Pedro? Tá ok, tá ok. Um abração pra você. Tá ok. E todos Valeu. Os amigos aqui da Pitanguinha. Ok. Um abração pra todos. Outro, 4h38. Tem mais aqui. Olha aqui, mais mensagens chegando aqui. Vamos ouvir. Alô, alô, bom dia. Bom dia, meu compadre Divaldo. Bom dia. Quem tá falando aqui é Carlo. Ó o homem. Carlo do Beiju, meu compadre. É hoje. Ontem eu ouvi o senhor falar de mim ontem. Você falou de mim. Tá vendo? Eu lhe encheu de água, meu compadre. Oi. Deus lhe deu um bom dia aí, meu compadre. Eu não me esqueço do senhor, não. O senhor tá mora em meu coração. Tá vendo? Vai lá hoje. Hoje eu tô lá no shopping Sumaré. É hoje. Já tem 3 semanas eu com o seu Beiju na mão e o senhor não vai buscar. Olha, Maria. Olha. Um abraço aí pra um amigo meu, neto do Mingau, que vem de Mingau aqui na rodoviária de Feira de Santana. Olha. Um abraço pra dona Antônia, da Justiça da Infância e da Juventude na rodoviária. Ah, rapaz. Um abraço pra Maria Bonitona. Chapéu de couro, meu parceiro. Muito obrigado, meu bem. Vem cá, pai. Tem quanto tempo que você tá com o Beiju esperando? Muito obrigado, meu bem. Vem cá. Cadê ele, Maria? Tem quanto tempo que você tá esperando a gente com o Beiju? Bom dia aí, meu compadre. Eu não me esqueço do senhor, não. O senhor mora em meu coração. Sim. Vai lá hoje. Hoje eu tô lá no Shopping Sumaré. Sim. Já tem 3 semanas eu com o seu Beiju na mão e o senhor não vai buscar. Ah, eu vou lá agora. Posso ir agora? Eu vou deixar a Maria aqui e vou lá agora. Valeu, compadre Carlos. Tem mais aqui, Maria? Alô? Bom dia, Valdo Silva. Bom dia, boa madrugada. Fala, aqui é Zé Dorós, caminhoneta, cidade com o senhor Taboto. Tá ligadão na... seu programa na Rádio Sociedade. Valeu, cara. Você é um ícone da Rádio Brasileira, do Rádio Brasileiro. Um abraço aí pra você, pra todo do Clube da Amizade. Que Deus te proteja e proteja a todos vocês aí. Um cheiro e Maria, positivo? Positivo e operante, Zé de Arosa. Olha o telefone, Maria. Alô? Alô? Alô, quem fala? Cedrais. Ô, rapaz! Olha aí, Maria! Olha o cabra aí, Maria! É o aniversariante do mês de novembro, compadre Cedrais, mais uma vez, parabéns, cabra! Obrigado, compadre, obrigado. Ah, rapaz, como vai, como foi, como está indo? Ah, tô indo, graças a Deus, com a força de Deus, né? Amém, amém, dando amém. Saúde pra mim, a você, a todos os ouvintes do Clube da Amizade, né? Muito bem, muito bem. Eu quero voltar, né? Especialmente a você aí, né? Pela música que botou pra mim, né? Sim. O Baldo, meu irmão, em Salvador. Olha, inclusive eu bati um papo com um cabra aqui de mais de 40 minutos. Você deve conhecer ele. Ele veio lá de Baixa Grande, entendeu? Baixa Grande, exatamente. Hoje tá aí pelas bandas também de Cachoeira, Sebastião. E é o seu querido irmão. É. Pense numa figura tão, tão. Olha, eu não sei quem é melhor dos dois, viu? Eu acho que é a mesma coisa. É a família. Figura maravilhosa, batemos um papo bacana, alto astral, inclusive me convidou também para dar um passeio aí pelas bandas. Ele disse que tem um jegue lá na fazenda que só eu vou montar nesse jegue. Ele não libera para ninguém. Não tem. Olha, Maria, ele tem uma criação de jegue. Viu? Tem jumento pega, tem de tudo sem imaginar. Agora tem um detalhe, ele já avisou, ele falou pro vaqueiro o seguinte, se eu pegar você montado nesse jegue, eu vou lhe empurrar a ribanceira com jegue e tudo. Não, ele tem um ciúme com esse jegue, rapaz, com esse jumentinho que eu gostei de ver, viu? Gostei de ver. Irmão. Oi. Esse jegue mesmo. Vou voltar rapidinho. Eu quero fazer meus agradecimentos aí ontem. Nosso amigo Osmar Gomes de Juazeiro, Clóvis em Salvador, meu amigo Cristóvão aí, Aurélio, Felipe, a Gildete, o Baldo Minha Mãe, a Calei, você, irmão, especialmente a você, Helena Lamarão, que tem aniversário hoje também, irmão, de você, que sempre mandou pra ela. Surica, Porto da Terra Vermelha, Bernardo Mendigões de Suaçu, César de Pirajá mandou pra mim, César de Belém, João Pinheiro de Madeira mandou pra mim, que quero mandar agradecer a todos os ouvintes da cidade, todos os ouvintes do Clube da Amizade, deu branco agora, né? Do Clube da Amizade, valeu. Especialmente Povo de Cachoeira, que é muita gente, Val, que pediu pra dar alô, mas. Amanhã não, para a semana, você está falando de alguém. E muito obrigado, Walter. Muito obrigado mesmo. Não há de quê. Deus um grande abraço. Você e sua família aí, né? Que Deus lhe ilumine também. Um grande xadrez. Abraçado aí por abrir esse nome de alguém, que é muita gente. Ah, dá. Nosso espaço está junto mesmo. Falou em nome de todos, já chegou para todo mundo. Então, tá valeu. Bom, amigo. Muito obrigado, Walter. Valeu. Nosso grande xadrez do aniversário antes do mês de novembro da cidade de Cachoeira, Bahia, 4h43. Alô, bom dia! Bom dia! Quem fala nesse bom novo dia? Bom dia, compadre Bagnoldo Silva, bom dia, sertaneiro de Riachão, de Jacuípe. É ele mesmo. Gente boa da melhor qualidade. Oh, é o que dizem que é o bonitão. O bonitão da sociedade. Isso. Quem é, Maria? Um coração maravilhoso, Valdo. Obrigado. É o César Marcelo. Pode dormir. Ah, César Marcelo. Rapaz. Você não coloca meu nome aí no Clube da Amizade? Coloca isso. Não, mas já está aqui. Já está aqui. É porque está no meio de milhares e milhares. Milhares? César Marcelo de Pirajá. Tem espaço para todo mundo. Aqui é igual coração de mão. Isso. E você vai mandar um abraço para quem, cabra? Um abraço aí mais uma vez para Cedrais de Cachoeira. Gente boa. Pode continuar comemorando seu aniversário. Não só no dia de hoje. Pode continuar comemorando e conquistar novas histórias. E quero mandar também um beijo para sua filha e desejar um feliz aniversário também, que ela continue comemorando firme e forte na fé, apesar de não conhecê-lo. Sinta-se desejado e abraçado a Cecília Barbosa. E quero mandar um alô para Cristóvão, Agnelo, Germânia, Baixinho, o João Baixinho e a Lema, Jane Tinga, Zefinha Nascimento. Valeu, Lima, valeu, César Marcelo. Essa galera bonita do Clube da Amizade. Gostaria que você pudesse tocar música de Mato Grosso e Matias, de igual para igual. E gostaria de deixar o meu número mais uma vez. Vamos lá, rapidinho. 991 76 4886. Valeu! O grande César Marcelo de Pirajá, 4h45. Tá na hora de dar comida aos pintos, viu, Maria? 4h45. Acorda, Brasil! Vamos acordar que o sol vem raiando. Segunda a sexta, às 6 da manhã, o seu encontro com a notícia. Gente, vocês já estão sabendo que a promoção Cofre Milionário vai sortear um prêmio ainda maior? É isso mesmo, agora você concorre a R$1 milhão. E se for sorteado, ainda irá participar da brincadeira do cofre e terá a chance de triplicar este prêmio e levar até R$3 milhões. É muito dinheiro. Com essa grana, você muda a sua vida e de toda a sua família. Para participar, não muda nada. Continua muito fácil. Basta ligar e participar. 71 99993-6006. Então não perca tempo. Esta pode ser a hora de você dar aquela virada na sua vida. Ligue 71 99993-6006. Se não estiver em Salvador, coloca o 01571 e 99993-6006. Eu quero ver você mais do que milionário. Sociedade. Acorda, meu povo, um sertanejo, 4h46. Vamos acordar que o sol vem raiando. Tem mais gente aí, Maria, pra falar com a gente? Alô! Bom dia, bom dia, bom dia. Quem chegou nesse novo dia? Quem chega aí, Maria? Alô, bom dia. Alô. Quem fala? Quem? Paulo Silva. Alô, oi, bom dia. Bom dia, você é o rei da comunicação. Opa. Da 740. Sociedade. Quem chegou? É, que é César aqui do Simo Filho, o PC. Oh. Peraí, quem tá falando? É o PC, Val. Ah, sim, eu acabei de falar com o César Marcelo, agora vem Paulo César. É, PC. Como vai, amigo? Rapaz, você tá falando que você dá trabalho, a audiência é muito grande. É, força da Rádio Sociedade, você vai mandar um abraço pra quem, meu amigo? Mandar um abraço pra nosso compadre Reizinho, daí do Parque Continental, o Rei da Vassoura, e pra nosso Manuel aí da Pitanguinha, nosso Pedro da Pitanguinha, o Liberato e o Lídio. Valeu. Pra todos os ouvintes da 740, viu, Val? Obrigado, César. Parabéns, tá? Alegria nossa, Paulo César aí de Simões Filho, 4h49 agora. Chegou mais gente, Maria, no clube. Alô, bom dia. Bom dia. Alô. Alô. Bom dia, Zalda. Bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. Quem fala? É a Cláudia. Cláudia. Oxe, oxe. Ô, rapaz, tá estranho, né? Vai, sai fora, rapaz. Epa, dorli. Dorli. Vamos parar. Ah, é que ele tá acostumado com... Tá acostumada com o Lai. Quando chega a Cláudia, ele... Ai, eu tô com medo. É, deixa de coisa, pai. É a prima dela. Ai, eu tô com medo. É a prima. É da mesma família. 4,50. Como vai, Lai? Oh, como vai, Cláudia? Eu tô bem, Walter. Graças a Deus. E por que você ligou pro Vamos Acordar? É que eu preciso dar minha prima aqui com a mensagem. Sim, vamos lá. Ela quer fazer a mensagem. Hã? Com rapaz. Hã? 18. Sim. Há 24 anos. Telefone? É o 71. Sim. 88. 52. 61. 23. Pronto. 88526123. Moisés, você que estava querendo o telefone da prima de Lai, de Cláudia. 88516223. Pronto. Agora, eu tenho certeza que agora ele vai conseguir falar. Rapaz, eu vou insistir. Não, você não, Maria. Agora eu vou te contar, viu? Eu nunca vi duas vozes serem tão parecidas em minha vida. Eu quase que ainda chamei de Lai. Rapaz. Ai, será que é verdade mesmo? Ô, rapaz. Ai, será que é verdade mesmo? Olha, deixa eu terminar o programa aqui que eu vou ter uma conversa com você, viu? Eu acho que é você. Deixa de besteira. Eu acho que é você que tá fazendo toda essa ponte aí, viu? 4,51. Chegou mais gente aí, Maria? Então, ó, essa música aqui nós vamos dedicar a todos os aniversariantes do dia, em especial a nossa amiga Cecília de Castelo Branco. Cecília, nós escolhemos uma outra bem bonita aqui, viu? Maria, com o bom senso e a boa sensibilidade dela, escolheu uma música bem bonita. E quem vai cantar para os aniversariantes? A dupla Bruno e Marrone, Choram as Rosas, Maria. Não vamos acordar da sociedade para aqueles que hoje estão mudando de idade. 4h52, as rosas também choram. Choram as rosas, Maria. O chão chora, sim, olha aí. 4h52, linda demais essa canção. As rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas. Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas, chora minha alma, como um pássaro de asas machucadas. Nos meus sonhos te procuro. Agora 4h56, acorda Brasil! Vamos acordar que o sol vem raiando. No açoute, a flor da noite se acurvou. Fui me encontrar com a maroca, meu amor. Eu senti na alma um golpe duro quando a um Valdo Silva chuto, meu olhar andou buscando a cara dela e não achou. Vem a viola gemer, Valdo Silva. Meu coração estremeceu. Tem certeza? Minha viola quebrou. Chapéu de couro se deixou. Acabou. Olha, é, Maria pensou que era o nosso compadre João Chimenez. Ele não tá indo agora, não, porque ontem ele mandou. Eu tive o prazer de bater um papo fora do ar com ele ontem. E ele disse que tá tudo beleza e que tá muito feliz. A homenagem que nós fizemos à dona Terezinha Chimenez, ela que tá lá nesse momento nos ouvindo. O seu João Chimenez, que tá tudo beleza. Ele está passando os dias em Fortaleza, Maria, na terra da nossa amiga Inês Cabral, que ontem completou a idade nova. Então, seu João Chimenez, tá aí, ó. A nossa homenagem mais uma vez pro senhor. E muito obrigado sempre, sempre, porque ele não participa todo dia, né, Maria? Que aí não teria lógica, né? Mas está nos ouvindo sempre. É, todos os dias ele está nos ouvindo, juntamente com dona Terezinha Chimenez. Seu João Chimenez, lá da cidade de Ipu, no Ceará, está passando os dias em Fortaleza e ouvindo Vamos Acordar. E a música preferida dele é essa, Maria. Viola Quebrada. Eu sei carpinha. A composição... luteada, capinada, que merece dessa um troféu. Vem a viola gemer. Cuidado com a chuva. Meu coração estremeceu. Vem a viola quebrou. Meu coração se separou. Maria. Olha aqui, ó, vamos descarregar aqui, ó, aqui, olha, eu vou precisar de uma semana para poder trazer esse recado aqui, ó. É, Valdo Silva, bom dia. Aqui é José Augusto, Aldo Coqueirinho. Gostaria que você desse alô para minha irmã Lelinha, meu cunhado Geraldo, e Curral de Fora, na Paraíba. Opa, valeu, compadre José Augusto. Valdo Silva e membros da sociedade, que o grande arquiteto do universo ilumine todos vocês. Professor Raimundo de Mato de São João. Tem mais gente aqui, tem mais gente para falar com a gente. Vamos ouvir aqui, vamos ouvir. Alô, bom dia. Bom dia, Valdo Silva. Quem é? Alô? Bom dia, Cabra Bom. Bom dia, ó, oh, é ele. Tá de manhã, você brigar na correria. Cabra Mar. Quer é Manilton, Simões Filho. Ô, gente. Covaragia. Será de mandar um abraço pra Liberato. Ah, rapaz. Lídio. Eu pensei que era o capitão, Maria. Parece a voz do capitão. Meu pai que tá descendo agora pra trabalhar agora também. Valeu, Manilton. Pensei que era o capitão, rapaz. É ele não. É Vanilton. Valdo, manda um alô para todos do Clube da Amizade. É, seu João, que era do Bairro da Paz, e ontem mesmo eu falei com ele. Um abraço, Bernardo de Pituaçu, é isso mesmo. João de São Gonçalo dos Campos. Manda um alô para Emerson, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Sou seu fã, amigo. Toque o Irapuru de Sérgio Reis. Fico grato. Ah, vamos dar uma conferida aqui, viu, Emerson? Lá da Terra do Sal, nosso muito obrigado. Valdo Silva, bom dia. Estou procurando a pessoa que se chama José Boni. Aliás, José Boffi. Boffi Nunes, dos Santos. Filho de Celeste dos Santos, neto de Clementina, que morava em Maragogipe. Quem está procurando ele é o pai, José Nunes dos Santos. É, disse que antes de morrer quer rever este filho que tem muitos anos que não o vê, que não vê o pai. Ele tem 84 anos, o pai dele tem 84 anos, todos eles são de Amargosa. Me ajude a encontrar esse filho. Aí deixa o telefone aqui. 988352845. E ligar aqui para a Rádio Sociedade. Agora, a pessoa que está mandando o recado, por favor, se identifique aqui para a gente, né? Você está procurando José Boff, é isso mesmo? Boff Nunes. Tudo bem, já demos o recado. Agora se identifique aqui pra gente, viu? É fundamental que você se identifique pra gente saber quem é que está falando com a gente. 5 e 1 agora. Tem mais um aqui rapidinho. Alô? Bom dia, Valdo Silva. Dia. Aqui é Marcinho de Caboto. Um abração pra você. Manda um abraço pra meu pai Bruno, que já está ligadinho no seu programa, hein? Valeu. Ali acorda cedo pra ficar ligado. Valeu. Um abraço pra Maria. Olha aí, valeu, Marcinho de Caboclo. 5 e 1, acorda, Brasil. YC357 FM102,5 CYH446 AM740 kHz Rádio Sociedade da Bahia. Estamos juntos e misturados. 5 e 2, acorda meu povão sertanejo. Valdo Silva. Armando Mariani, muito bom dia. Bom dia, bom dia, Valdo. Olha, cachaça, artesanal, mariscos, artesanato, moda e uma infinidade de iguarias poderão ser conferidos durante a primeira edição do Bahia Rural Contemporânea, que irá abrigar a 7ª Feira Baiana da Agricultura Familiar. E tudo isso vai acontecer junto com a Fenagro aqui no Parque de Exposições, de 26 deste mês até o dia 4 de dezembro. Eu sou um pobre, eu trabalho. Está desempregado, desempregada, meu amigo, minha amiga, prestem atenção. Algumas vagas disponíveis no Cine Bahia hoje. Tem 28 vagas para açougueiro, é isso mesmo. 28 vagas para açougueiro. Tem uma vaga para supervisor de vendas, 2 para churrasqueiro, para charqueador. Tem 5 vagas. Tem 4 vagas para supervisor de caixas e bilheteiros e 3 vagas para chefe de serviço de limpeza. Você pode dirigir-se à unidade central do Cine Bahia, ali na Avenida ACM, edifício Torres do Iguatemi. Ou então você vai ao posto saque entre 7 da manhã e 5 da tarde. Outras vagas e a documentação exigida você encontra no nosso site sociedadeonline.com, Valdo. Valeu, 5 e 4! Verdade. Silva. Saudade boa, 5:06. Olha, muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente dá uma passadinha, porque agora é hora, Maria. 5:06, acorda, Brasil! Vamos acordar que o sol vem raiando. Mais 7 minutos, 5:07. Prosa e verso. E no prosa e verso de hoje, a cultura nordestina. A cultura do Nordeste não é brincadeira, não. Nós gostamos do risado e da festa de São João. Comemos o mungunzá e torresmo com baião. Tem a buchada de bode, a cachaçinha com limão. É a terra do cangaço, terra de gente valente. Valente porque brigamos contra a injustiça existente, que vive de maltratar nosso povo inocente. Terra da Caatinga, terra do Cerrado, para tanta gente de longe, nosso clima tem mostrado que é forte e resistente. Igual toda essa gente que na vida só tem lutado. Lutado contra a seca, nossa inimiga forte. Tem gente que pensa assim, tem gente que acha sorte. Morar nesse chão de bravos, em vez de mudar pro norte. O nosso Luiz Gonzaga, famoso rei do Baião, típica canção nossa, que era da região, mas que fez tanto sucesso, que pra todos eu confesso, é o melhor da nação. As coisas do Ceará são de beleza incomum. Pode o mundo todo andar, que jamais vai encontrar outro lugar em comum. Prosa de versos na sociedade. Pobre coitado, que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou? E só por isso o sol a retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Ó Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe. Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração. Meu Deus, perdoe eu encher os meus olhos de água e ter lhe pedido cheinho de mágoa pro sol inclemente se a retirar. Desculpe, eu pedi vinha toda hora pra chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. E ter-lhe pedido cheio de mágoa, no sol inclemente se a retirar. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno. Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Ceará sofrido, Brasilzão sofrido, sertão bonito, sertão sofrido, sertão colorido. Ó Deus, é coisa bonita, né, Maria? Gostosa de se ouvir. Desculpe, eu pedi pra todo... Rapaz, bom demais, viu? Ah, rapaz, 5:12, valeu! Compadre, a composição é do nosso grande, saudoso Gordurinha. 5:12, Brasil! Fiz um quarto espelhado pra te ver de todo lado. Dá vontade de dançar, viu, Maria? Dá vontade isso de dançar. Aí. Se você passar lá, eu vou. Se você passar lá, eu vou. Olha como ele me olha atravessado. Olha como ele me olha atravessado. Eu tô brincando, frouxo. Medroso. Medroso. Rapaz, eu nunca vi um cabra ter tanto medo de chifre que nem esse. Eu nunca vi. Tá fora, rapaz. Tomei aí. Chifre não fura ninguém, não, rapaz. É só você não mexer com ele. 5:13. Passe lá, Maria. Oxião. Vamos aqui. Alô, bom dia. Bom dia, Valdo Silva. Aqui é Lia de Marechal Rondon. Opa. Ontem eu passei um áudio pra você, Valdo. Sim. Que eu tenho um amigo meu aqui de Marechal Rondon, que ele é rodoviário. Ah. Ontem foi aniversário dele, Valdo. Canta o parabéns dele aí, Valdo. O nome dele é Galvão. Galvão. Ele roda aqui em Marechal Pituba, viu? Por favor, canta o parabéns desse colega meu aí. Parabéns, Galvão, que hoje completa idade nova. Com muita saúde, muita paz, muitas alegrias, Galvão. Felicidades. Uma gelada. Muita paz. Calma, vai. Olha, rapaz. Você chegou uma foto bonita aqui de um Jeep, de um Toyota, Maria. Uma Toyota aqui, bonita aqui, rapaz. E aquele cabra bom lá de Itatim, cadê ele? Alô? Bom dia, Valdo. Bom dia. Eu, Calango. Calanguinho. Saindo de Itatim, em busca da capital do Arrocha. Valdo. Oi. Pessoa tá de férias. Lá em Dubai. Ah, é? Do Feraguai, curtindo ali. Pra caramba. Eu vou dar um salve pro meu amigo Bully, João Sérgio. Valeu. Eu gostei. Um abraço pra Maria do meu amigo Jiboia. Valeu, Valdo. Um abraço com Deus. Tchau, tchau. Não é Maria de chapéu de couro, não, é, Calanguinho? É Maria de Jiboia. Leomário de Alagoinhas. Manda um alô pra Tiririca. Valeu, Leomário. Bom dia, carreteiro também ouvindo a gente. Ô, rapaz. Valdo, manda um alô pra todos do Clube da Amizade, a torcida do Vitória. Zé de Alcebiades. Valeu, Zé de Alcebiades. Opa. Alô, bom dia. Bom dia, Valdo Silva. Eu gostaria de oferecer o programa de vocês todo para minha família em Javopar, em especial meus pais, Oswaldo e Julito, no bairro Casca. E também gostaria de pedir a música Cama de Capim, de Zezé de Camargo e Luciano. Eu ofereço a todos os contrários meus de Javopar, que residem aqui em Salvador. Naldo Santos do Paralapá. Valeu, Naldo Santos, Cama de Capim. Essa música é boa, viu, Maria? Cama de Capim, muito bem. Alô! Bom dia, Valdo. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Chapéu de Couro. Aqui é Nego Velho, Valdo. Tô aqui no Posto Serol, Camaçari, pra carregar pra Belém. Opa! Valdo, sempre pergunto a você pra falar com, Chapéu de Couro, pra Maria, deixar a Maria comigo pra Belém. Valdo, eu tô carregando hoje. Pergunta a ela aí se ela quer ir comigo pra Belém tomar um açaí lá no Velho Pedro, Valdo. Tá aí, ó. Vou anotar seu telefone aqui. Menina, não. Vou passar seu telefone aqui e você acerta com ela, viu? Que eu não quero me meter nesse tá bolo, não. Tá insistindo, rapaz. Quer levar você pra lá, pá. Menina, não. Você vai no meio da madeira, que ele carrega madeira, viu? Lá pra Belém. Vai, vai. Eu tô é com medo. Ai, 5:16. Eu volto. Acorda, Brasil. Não conte me. Vamos acordar que o sol vem raiando. A melhor AM está em todo lugar, até na FM. Jornada Esportiva. Fique ligado na Jornada Esportiva, também pelo site sociedadeonline.com. Oferecimento, Fitu, Viva a Resenha, Açaí Atacadista, sempre o melhor negócio. Governo do Estado, Bahia, Terra Mãe do Brasil, Skin, do jeito que o povo gosta. Imperdível. Por que fazemos o que fazemos? Palestra com Mário Sérgio Cortella, o mais requisitado palestrante motivacional do país, falando sobre seu novo livro e temas especiais, como as aflições vitais sobre trabalho, carreira e realização. Dia 24 de novembro, às 19 horas, no Hotel Otton, em Ondina. Palestra de abertura, O Monge e o Executivo, com Astromar Braga. Essa é uma oportunidade única. Venha e traga toda a sua equipe. Inscrições pelo 3172-8500 ou pelo site cinrh.com.br. Sociedade Salvador Bahia. Na madrugada mais alegre do Rádio Brasileiro, 5:18. Vamos acordar. Bom dia, Valdo Silva. Opa, 5:18, Armando Mariani. Olha, Valdo, a Superintendência Regional do INCRA, na Bahia, avança na regularização dos territórios quilombolas com a finalização de mais dois relatórios técnicos de identificação e delimitação que vão beneficiar 251 famílias remanescentes de quilombo. Dois relatórios devem ser publicados nos próximos 20 dias. Para quê? Para notificar os proprietários e posseiros de imóveis rurais localizados nas áreas dos territórios, apresentando defesa, contestação dos municípios de Antônio Gonçalves e Barreiro do Rio Pardo. Lá tem 27 famílias nessa situação. Barreiro do Rio Pardo fica no município de Vitória da Conquista. Previsão do tempo. Salvador com tempo parcialmente nublado, estamos agora com 24 graus, podendo chegar a 30 graus da tarde, ventos fracos a moderados. Vai pescar? Preste atenção, hein? Neste momento, maré vazia, começa a encher às 6:45, maré cheia às 10:45, ondas variando em média 1,80 m de altura e a lua, Valdo, a lua é minguante. Tá aí, valeu, 5:20, agora 5:20. Vamos acordar que o sol vem raiando. Do caminhoneiro. Saudades no meu peito e sobre as rodas do meu caminhão. Olha pão de cada dia, o progresso e a harmonia desse meu país. Aqui é a Rádio Sociedade Brasil. Vento passado, mastigado, Valdo Silva. Nas destinas do retrovisor. E o para-brisa feito tela de cinema mostra o filme que ainda não passou. Cada chegada, cada ponto de parada, cada estrada esburacada e cada recomeço. Às 5:21, gente, é hora da gente falar para os nossos amigos caminhoneiros de toda a Bahia, de todo o Brasil, cortando estrada. Não é fácil, gente. A vida de caminhoneiro é pó, poeira, estrada. Eu quero chamar a atenção, meus amigos caminhoneiros aí neste momento ouvindo o som da sociedade. Alô, Galo Branco de Raça, Maria. Ele tá ouvindo a gente. Ele é caminhoneiro, tá ligado na sociedade. Alô, Tiquinho Caminhoneiro. Ele é também lá de Catolé do Rocha, na Paraíba. Alô, meu amigo Tiquinho, tá abraçando os nossos amigos caminhoneiros que estão na estrada ouvindo o som da sociedade, mandando alô para Nazareno Caminhoneiro. Um abraço, viu? Tiquinho aí em Catolé do Rocha, na Paraíba. Eu quero abraçar também Vitor Valente lá em Nova York, Estados Unidos. Alô, Raildo Caminhoneiro, também em Nova York, em direção a Filadélfia. Alô, Zé de Oroz, caminhoneiro de Monsenhor Tabosa. Alô, marinheiro de Feira de Santana. Alô, João Felipe, lá em Picos, no Piauí. Alô, Igor, o nosso colega, o nosso ex-colega de trabalho, Igor, caminhoneiro, que também está na estrada ouvindo o som da sociedade. Alô, Zé do Jegue. Alô, Wagner, lá de Itabuna. Não é fácil a vida de caminhoneiro. Alô, Irineu, lá em Riachão do Jacuípe, em direção a São Paulo. Ele é caminhoneiro. Alô, Lula de Taberaba, do Anel da Soja. Alô, alô, alô, Mário Carreteiro de Feira de Santana. Alô, Robertinho, lá de Conceição do Coité. Marcelo de Donga, também de Coité. Alô, Lierte, lá de Jacobina. Dudu Cachimbão, em Campina Grande, na Paraíba. E hoje a gente fala especialmente para os amigos caminhoneiros que estão trafegando no Rio Grande do Norte, em troncamento da RN São José do Mipibo, em troncamento da RN 061, região de Ares, do quilômetro 126 ao 142, buracos no pavimento flexível nos dois sentidos, hein, caminhoneiro? Sentido crescente, do quilômetro 142 ao 138, sentido decrescente. Meus amigos caminhoneiros aí no Rio Grande do Norte, especialmente no entroncamento da RN 003 Goianinha. É, região de Ganguaretama, do quilômetro 148 a 164, pavimento em boas condições, porém presenças de buracos nos quilômetros 151 e 157, nos dois sentidos. Reduz a velocidade nesse trecho, hein, caminhoneiro? Aí em Goianinha, no entroncamento da RN 269, região de Ganguaretama, Bahia Formosa. Aí em Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, no entroncamento da RN 062, do quilômetro 164 a 169, atenção, trecho com velocidade reduzida entre os quilômetros 165 e 168, cabeceira das pontes, com desníveis devido ao solo mole, caminhoneiro. E a gente complementa informando os caminhoneiros que terão que obedecer restrições ao tráfego durante os feriados de 2016, hein, caminhoneiro? Conforme estabeleceu a Polícia Rodoviária Federal, já estão desde já dias e horários de restrição ao trânsito de veículos pesados nos feriados de Ano Novo, Carnaval, Semana Santa, Tiradentes, Corpus Christi e Proclamação da República deste ano que vem. Deste ano que finda. O calendário completo está presente em portaria publicada no Diário Oficial da União. Entre as justificativas apontadas para adoção das restrições ao tráfego de caminhões nos feriados, a Polícia Rodoviária Federal apontou os esforços governamentais para prevenção e redução de acidentes, principalmente nas estradas baianas, bem como a Década Mundial da Ação pela Segurança do Trânsito, no qual o Brasil está inserido. Nos feriados, aumenta o fluxo de veículos nas rodovias. Portanto, é lei, tem que obedecer a portaria, né? Os caminhões terão que obedecer às restrições de tráfego durante os feriados de 2016 e assim sucessivamente. Não é fácil. E as frases e para-choques na sociedade? Presta atenção, Maria, presta atenção. Frase de para-choque. A mão que alça o copo não serve para segurar o volante. É verdade. Puxa vida, mas como tem degrau dessa escada? Você vai por aí porque você não tem. Você não tem jeito. Uma gelada. Você não tem jeito, rapaz. Olha, olha mais um apaixonado aqui, ó. A luz dos teus olhos ilumina o meu caminho. Caminhoneiro sofredor, amar sem ser amado é ser castigado sem ter pecado. É isso mesmo, fazer o quê? Dormir mais cedo, pra sonhar logo. Amor e dinheiro não querem parceiro. Lá vem mais. A saudade é companheira de quem não tem companhia. Tá certo. Valdo Silva. Sai fora, rapaz. Quando eu quero, eu mato a minha saudade. Será que é verdade mesmo? Ó, você. Olha aqui, ó. Com quatro rodas rodando, ganho a vida viajando. Olha aqui, essa aqui já é conhecida, viu, Maria? Mas eu não concordo, não. Casamento é que nem pneu. Quando enche, estoura. Jesus. Coração é igual a motor. Sem faísca não pega. É verdade. Olha aqui, ó. Ó o machão da estrada. Esse aqui joga no meu time, viu? Olha aqui, ó. Detestado pelos homens, querido pelas mulheres. Valdo Silva. Sou eu. Por quê? Valdo Silva. Sou eu. Vamos fechar, Maria. Ele não aguenta ver um rabo de saia. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Aí aqui, ó, caminhoneiro guloso. Entre a morena e a loura, eu prefiro as duas. Ai, guloso. São as frases de Paração. Ô, Vitor e Léo, eu gosto dessa história aí, viu? Quem é que tem uma loura de ouro aí? Uma loura de ouro? Por favor, Vitor e Léo, dá uma passadinha aqui. Canta para os nossos amigos caminhoneiros. Loura de ouro! Vai com Deus! Caminhoneiro, pé na estrada e fé em Deus. Que Deus lhe acompanhe e lhe proteja. Sua família lhe espera. Desde a minha casa mora uma loura. Eu passo o dia da janela só pra vê-la. Eu com minha mente sonhadora, sonho que um dia em meus braços possa tê-la. Ela com seu jeito encantador desperta em mim um fogo vivo de amor. Esse amor ainda é todo meu, nem na família eu deixei alguém saber. Finge então que nada aconteceu, ela vai ser pra quem primeiro vou dizer. Se eu contar e ela não gostar, por essa loura muito tempo vou chorar. Todo meu, nem na família eu deixei alguém saber. Finge então que nada aconteceu, ela vai ser pra quem primeiro vou dizer. Se eu contar e ela não gostar, por essa loura muito tempo vou chorar. Thank you. numa luna de ouro. 5h31, acorda, Brasil! Vamos acordar que o sol vem raiando. Futebol da Zorra, de segunda a sexta, das 6 às 10 da noite. Oferecimento Crona. Não compre tubos e conexões sem pensar. Quem questiona, usa Crona. Cerveja gelada e futebol é clássico. Brahma, vivo clássico. O bicho tá pegando, a dispensa tá vazia. Quer uma dica? Ligue para a sociedade no 3486-3201. Participe da promoção Dia de Feira e concorra a um vale-feira no valor de R$200. Isso mesmo, toda quinta no show da manhã, a sociedade sorteia um vale-compra de R$200. Promoção Dia de Feira com vale-compra de R$200, só na sociedade. Sociedade, Salvador, Bahia. Acorda, meu povão sertanejo, 5h33. Vamos acordar que o sol vem raiando. O Valdo, Valdo Silva. Nas mais 33 minutos, é hora da gente parar tudo para cuidar da nossa saúde, da saúde desse povo. Armando Mariani. É isso mesmo, parar para falar de saúde, você sabe, né? Se precisar de um atendimento na rede pública de saúde, você tá, meu amigo, com o pé na cova. Meu amigo Vinícius está aqui na ponta da linha, o homem da Integral Natos. Alô, Vinícius, bom dia. Bom dia, Mariani, tudo bom? Tudo beleza? Olha, até os médicos divergem em relação ao câncer da próstata, em relação às opções de tratamento. Mas de uma coisa não abre mão, que o cidadão tem que ter uma alimentação rica em vitaminas, uma dieta sem gorduras e, se possível, aí que vai entrar o nosso Prostale, se possível, agregar o Prostale, que é o amigo da próstata, na dieta das pessoas para evitar problemas futuros. Olha que recomendação para o produto, hein, seu Vinícius? É isso aí, Mariana. Eu gosto muito de falar de uma pesquisa que teve na Alemanha, onde foi acompanhado 40 homens que sofriam com hiperplasia prostática. E o que, que aconteceu? 20 foi tratado durante 6 meses à base de placebo, cápsula à base de farinha. E os outros 20 na base do licopeno. E depois de 6 meses foram fazer um novo diagnóstico naqueles 40 homens e relataram que o quê? Os que tomaram licopeno não só teve a próstata diminuída de tamanho, mas como também os sintomas da hiperplasia, como a dor, a ardência, sangramento, incontinência urinária e até mesmo a perda de virilidade começou a passar. Então está mais do que provado que o licopeno tem essa força. E se não fosse só isso, ele também tem ação antioxidante para combater os radicais livres responsáveis pelo câncer de próstata. Então, cabra macho também se cuida. Se você é amigo homem, passou dos 40 anos, tem responsabilidade sobre isso, viu, Mariane? Então, vamos dar uma ajuda às pessoas que têm uma boa alimentação, uma dieta rica em vitaminas, para essas pessoas que se cuidam agregando o Prostale na alimentação, aquela promoção caprichada, hein, Vinícius? Vamos fazer o seguinte, Mariane, compra hoje, recebe amanhã em casa, paga em fevereiro e de brinde vai 2 frascos do Aquário Dormiol, um pro marido e um pra esposa. Vai aumentar a libido, tesão, a vontade de namorar, além de dar disposição física para trabalhar. O telefone é o 0800 718 88 81. Vou repetir, ó, 0800 718 88 81. Grande abraço, Mariane. Valeu, hein? O Valdo recebe amanhã na sua casa, só vai pagar em fevereiro, depois do carnaval, seu Valdo. Pronto, meu amigo, recebe com todo o conforto da sua residência e só paga em fevereiro. Tá esperando o quê? 5h36, agora 5h36. Olha quantas mensagens aqui, Maria. Bom dia, Valdo Silva, por cá. Olha nós por cá, na BR-101, passando em Alagoinhas. Vamos ali no Aracastanha, em busca do tapete do presidiário. Júnior Carreteiro, da Cimentol. O rancho é Cruz das Almas. Vai com Deus aí, viu, Júnior? Obrigado pelo rádio ligado aí, cortando estrada. Vamos ouvir aqui mais gente. Alô, alô, alô, bom dia. Bom dia, meu. Opa, é o nosso paruara que tá chegando aí, Maria. Ah, gostei do verdadeiro amor. Mas antes, aqui. Alô? Alô? Bom dia, meu amigo Walter Silva. Aqui é Lisandro Serrinha. Aqui eu vim na Rádio Sociedade. É, parabenizar você pelo brilhante programa. A todos aí da Rádio Sociedade, um abraço e uma ótima terça-feira. Já tô aqui ligadão na Sociedade. Valeu, Elisandro Serrinha. Bom dia, meu compadre Valdo. Manda alô pros meus amigos Zé Pequeno, no Caldo de Cana, e pra Tonho do Amorzinho, que é aqui em Coelho de Santa Amaro. Valeu, Coelho. Alô, alô, alô, bom dia. Bom dia, Valdo Silva. Bom dia. Aqui é Zé de Bito, de Irará. Fala, cabra. Valdo, deixa eu mandar um alôzinho aqui pra Fernandão, mestre de obra na cidade, Valmir Taticeiro. Valeu, valeu, cabra. Até mais. Alô, bom dia. Bom dia, Valdo Silva. Aqui é alemão do Beiju de Alagoinha, o Valdo. Largo 2 de julho, Valdo. Tá triste, Valdo. Por quê? Morreu um cidadão. Eu não sei o nome dele, não. Só apelido. O apelido dele era Quebrão. Gostava, ficava muito jogando dão aí na praça, no 2 de julho. Aí ontem mandaram um zap pra mim. Diz que ele faleceu sábado, domingo, sentado, assistindo no segundo gol do Vitória. Morreu sentado assistindo o jogo do Vitória, Valdo. O Largo 2 de julho tá todo triste, Valdo. Tchau, alemão, um abraço. Rapaz, eu penso que ator. De vez em quando eu tomo cano de carroceria aqui, viu, Maria? Bom dia, meu compadre Valdo. Aqui é José Hermes, carreteiro de Feira de Santana. Tô aqui na Ferbasa de Pojuca, esperando carregamento para Minas Gerais. Valdo, ontem eu saí com Maria. Não comente com ninguém. Rapaz, pense, tô apaixonado. Chapéu de corno, uma... O que é isso, rapaz? Ah, olha, você não me bota nesse bolo, não. Olha, saiu daqui, não interessa a vida particular de ninguém, viu? Chapéu de couro, tô fora, viu? Resolva esse negócio aí. Alô? Alô? Oh, aí tá dormindo ainda. Aí fica difícil. Tem que acordar e mandar mensagem, tem que acordar. Opa! Tem mais aqui, tem mais gente. Alô, alô, alô, bom dia. Bom dia, Valdo Silva, Adalberto do Aracês, passando aqui pro Salgueiro, fazer um descarregamento em Tucano. Opa! Quero mandar um abraço pra toda a galera da estrada aí, meu irmão Adailton, Dudu. E a galera que frequenta aí a Rádio Sociedade da Bahia. Valeu, meu irmão. Bom dia. Opa, valeu, Adalberto. Cortando estrada lá em Salgueiro, do Pernambuco, Marinha. Alô, bom dia. Bom dia, Valdo. Bom dia. Meu nome é Arli, eu moro aqui em Aratuba, na ilha. Hoje é aniversário do meu marido. O nome dele é Carlos Alberto Farias de Almeida. E eu desejo muita saúde, muita paz, toda a felicidade do mundo que ele merece. Opa. E um grande abraço para você, fica com Deus. Parabéns, parabéns para o seu grande esposo, que hoje completa idade nova. Parabéns, com muita saúde, muita paz, aí em Aratuba. Que bom. Bom dia, Valdo Silva, aqui é de Nova, do Largo do Tanque. Manda um abraço para minha sobrinha Simone, que está fazendo aniversário hoje. Ouvindo, vamos acordar em Brasília. Abraços, Valdo. Então, parabéns para você, Simone. Felicidade sempre para você e todos os aniversariantes do dia. Valdo, e todos os ouvintes. Bom dia. Maria, meu amor, a cabeça de chapéu de couro, cabe tanto chifre assim? Elias de Santo Antônio de Jesus. Rapaz. Aonde? A turma tá demais. Preste atenção no serviço, chapéu de couro. Alô? Bom dia, Valdo. Aqui é Adriano, taxista. Opa! Rapaz, essa Laia aí é um artista, viu? Será? Meu Deus do céu. Vou dar o número dela pro meu amigo, o Carcará, cocô de monstro. Faz amizade, mas ela só quer de 20, ele tem 20, mas é de aposentado. Alô? Alô? Bom dia, conterrâneo Valdo. Bom dia, Márcio. Aqui é o Edson do Hospital Municipal. Ah. Dando alô pra Zezinho da Cravata em Mirangaba. Sim. Bom teu caminhoneiro de Dimocó, Mirangaba. Irineu Caminhoneiro, Didi Mocó, Veto Magro do Ranchinho. Muito bem. Chico Eletricista do Ranchinho, Silvio de Florizete, Antônio Traíra no Bairro do Vento, Tony do Lagedinho e todo o povão da zona rural do nosso Riachão. Valeu, Elio! Hipólito do Hospital. Valeu, Cabra Valdo. Bom dia. Gostaria que você mandasse um alô pra Zerilda. Amanhã é aniversário dela. Muitos beijos para ela. Quem fala é Lourdes de Santo Amaro. Pra aí, valeu. Valdo, tem alguma notícia de chuva aí pelo grande estado da Bahia? Porque aqui a coisa está feia. Sargento Cid Sanduá. Pois é, Sargento Cid Sanduá. Tem dado uma chuvinha em algumas regiões aqui. É, inclusive começando pelo extremo sul da Bahia. Mas estamos ainda precisando. E eu tenho certeza que essa chuva vai chegar aí também no Vale do Piancó, no estado da Paraíba. O negócio tá mal, viu, rapaz? O negócio tá pegando lá. Tem mais aqui. Opa, vamos ver quem foi que enviou pra gente. Valdo Silva, aqui é o Wilson de Pojuca. Tô na batalha, manda um abraço pra todos os ouvintes, principalmente toda a minha família. Obrigado, Wilson. Tem mais aqui. Alô, bom dia. Alô? Bom dia, Matuto Paulo. Ó, é ele. Bom dia, Matuto Valdo Silva. Bom dia, Matuto. Agora sim. Para, agora. Agora eu sou eu, o verdadeiro Capitão Catar. Capitão Catar. Que hoje seja um dia bom pra vocês. Vou fazer a roça lá de chuva. Capinar. Dar um banho na vaquinha lá. Sim. Mas tô ligado em vocês o tempo todo. Valeu. Um abraço. Claro. Como você sabe, não tenho mais nada com Maria. Então, bom dia, tem certeza? Tem deixa ela pra lá. Deixa. Não quero mais conta com ela. Rapaz, bom dia, Valdo. Aqui é Zé Zito de Alagoinhas. Manda alô pra Carlos Gomes de Brasilinha, Alagoinhas. Ele é ouvinte assíduo, rotineiro. Valeu, valeu. Heraldo Queiroz da Paralela também, muito obrigado. Abraçando a turma boa. Alô, alô, alô, bom dia. Bom dia, Valdo. Meu nome é Jaconiza de Jesus. Eu estou procurando uma pessoa chamada José Bonfim dos Santos, filho de José Nunes dos Santos, filho de Celeste, neto de Celestina. Última notícia que teve dele, morava em Maragogipe. Ah, tá certo, agora sim, né? Porque ela mandou incompleta aqui, Bonfim. Bonfim Nunes, é o sobrenome. Tá certo então. Valdo Silva, aqui é Luiz de Santa Cruz. Manda um abraço pra Jane Santana de Lauro de Freitas. Valeu, valeu, valeu, valeu. Aqui, alô, bom dia. Bom dia, Valdo Silva. Bom dia. Aqui quem fala é o Mestre Zé Pequeno, aqui de Santo Antônio Jesus. Opa. Gostaria de mandar um abraço a todos aí do Clube da Amizade. Valeu, Zé Pequeno de Santo Antônio de Jesus. Alô, Valdo, aqui é Bartô Eletricista. Manda alô pra Adega, fazedor de cerca da Fazenda Três Irmãos em São Felipe. Olha aí, ó, valeu. Opa, tem mais. Alô, bom dia. Alô. Bom dia, Oswaldo, esse é o amigo Xuxa aqui, carreteiro, Feira de Santana. Um abraço a Maria, um abraço aí, Chapéu de Bolo. Opa. Um abraço aí ao povo da Rádio Sociedade. Um abraço pro Berruguinho aqui, Valdo. Puxa, o tanqueiro aqui, faz linha de pra Goiânia. Um abraço, Shampoo aí também, um abração pra Shampoo. Homem do Birimbau aí. Um abraço, Arnold Bala Carreteiro. Além de Omar, Otemar, Colchão Marra do Meio. Valeu, Xuxa! Um abraço, cabra bom de volante. Alô! Bom dia, Valdo Silva. Bom dia, Maria. Bom dia. Forte abraço aí. Uma ótima terça-feira a todos aí da bancada. Aqui é o de volta com a Massaria. Mandando aquele forte abraço pra toda a galera, toda... Todos os colegas do Transporte Camarim aí. Valeu, Edivaldo de Camaçarim. Valdo, seu programa. Eu adoro as prosas e versos. Hélia Cunha de São Marcos. Seu programa não é remédio, mas tonifica. Valeu, valeu, Hélia de São Marcos. Valdo, manda beijo para meus pais em Irará, Arlinda e Dãozinho. Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. Tem mais aqui. Outra, rapaz. Disparou aqui, Maria. Tem mais um carreteiro aqui. Vamos lá, alô, bom dia. Bom dia, Valdo. Bom dia. Aqui é o Nazaré, lá do Mossoró, meu amigo. Cabra Marro. Tô aqui no Luiz Eduardo Magalhães pra fazer uns carreiros aqui. E procurar carregar pra nossa região. Cabra Marro. Dá um alô pra gente, pra turma da estrada aí, meu peixe. Valeu. Pra um amigo Xavier, o rei do sal lá do Catolé do Rocha. Ele hoje se encontra lá em... Juazeiro da Bahia, Juazeiro do Norte, Ceará. Valeu, Nazareno. Fazer um descarregamento de gesso, ok, meu patrão? Valeu, meu patrão. Deu um bom dia, meu amigo. Deu um bom dia. Fica com Deus. Homem de Monsenhor Tabosa. Valeu, cabra. Vamos fechando aqui, alô. Bom dia, Valdo Silva. Bom dia. Aqui é Rodolfo do Suco da Confusão de Alagoinhas. Manda um abraço aí a todos os carreteiros e caminhoneiros desse Brasil sofrido. Valeu. Ok? Fica com Deus. Valeu, Rodolfo de Alagoinhas. Eu volto 5h46, acorda Brasil. Vamos acordar que o sol vem raiando. Querer viver, amar você, tem que sorrir, se superar. O Sinta Se Bem é de segunda a sexta, às 5 da tarde, aqui na Sociedade. Vem com a companhia de Olga do Lar. Oferecimento, Governo do Estado, Bahia, terra mãe do Brasil. E Hospital Pro Hope, emergência de clínica médica, cardiológica e ortopédica 24 horas. Meus amigos, minhas amigas, a Sociedade Rural tá no ar. A gente fala de tudo pra você saber cuidar. A Sociedade Rural tá no ar. Tem notícias e tem notícias por aqui. É, minha gente, estamos em contagem regressiva para o início do Bahia Rural Contemporânea, que apresenta a 7ª edição da Feira Baiana da Agricultura Familiar, Economia Solidária e Reforma Agrária, 7ª FEBAFES. É, o evento que acontece simultaneamente com a 29ª FENAGRO, começa neste sábado, dia 26, e vai até o dia 4 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador. É, cerveja de umbu, barrinhas de cereais com sabores exóticos, como jaque e umbu, entre outros, chocolates especiais, massas prontas para bolos, néctar de frutas, queijos, doce, artesanato, moda e uma infinidade de iguarias poderão ser conferidos durante a 7ª FEBAFES. E todas essas delícias são produzidas pela nossa agricultura familiar, economia solidária e reforma agrária. Então, você já sabe onde encontrar diversidade, cultura, música, moda, artesanato e gastronomia de todo o interior baiano. A expectativa da SDR, organizadora do Bahia Rural Contemporânea, é de movimentar mais de 3 milhões em negócios. Então, coloca aí na agenda, de 26 de novembro a 4 de dezembro, todos os caminhos levam a FENAGRO. Vamos lá, minha gente, conhecer, degustar e consumir produtos saudáveis da agricultura familiar. É o governo do estado promovendo o desenvolvimento rural, pois quando a agricultura familiar cresce, a Bahia inteira se fortalece. Atenção, minha gente da agricultura familiar, uma dica vou lhes dar. O CETAF em toda a Bahia vai estar promovendo e orientando para que se resolva tudo num só lugar. Acesse www.sdr.ba.gov.br e fique por dentro de tudo. Secretaria do Desenvolvimento Rural, Governo da Bahia, terra mãe do Brasil. Sociedade. Cinco e 49, acorda Brasilzão sertanejo. Vamos acordar. Bom dia. Valdo Silva. Armando Mariani. Olha, Valdo, o crescimento da produção de alho na região de Taquarandi, distrito do município de Mirangaba, acompanha os números de todo o estado, que nos últimos anos, 4 anos para ser mais preciso, deram um salto, rapaz, de 3 mil toneladas por hectare para cerca de 8 mil. O desempenho, então, coloca a Bahia como o 5º maior produtor de alho do país, atrás apenas de Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em Taquarandi, a plantação e a colheita do alho geram 600 empregos diretos. E a mão de obra é formada por trabalhadores rurais que participam da agricultura de subsistência, Valdo. Olha aí, tá dado o recado, 5h50, agora 5 horas mais 50 minutos. Olha, é hora da gente falar de saúde mais uma vez. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos combater esse mal que atormenta a vida de muita gente. E nós estamos falando da hiperplasia benigna. O que seria isso, em outras palavras, gente? Inchaço da próstata. Estreitamento do canal da urina. Consequentemente, muito desconforto. muitas dores, noites e noites mal dormidas. Nós estamos com o nosso amigo Felipe. Ele vai falar dos números que continuam preocupando, principalmente para aquelas pessoas que estão neste momento ouvindo a Rádio Sociedade e que já estão imaginando levantar para ir ao sanitário mais uma vez, pensa que satisfez a necessidade, quando volta para a cama tem que levantar novamente. Isso é um desconforto que ninguém merece, meu amigo Felipe, bom dia! É verdade, Valdo, bom dia também a toda a audiência da Rádio Sociedade. Amigo ouvinte, você está passando por esses sintomas e você já está achando isso tudo normal, acordar mais de 3 vezes durante a noite para ir ao banheiro, aquela sensação de bexiga cheia já começa a te trazer um pouco de insegurança na hora de sair de casa. Amigo ouvinte, isso é problema na sua próstata, porque quando a próstata ela começa a inchar, ela comprime o canal da uretra e vem trazendo todos esses desconfortos. E a próstata inchada, ela afeta o sistema urinário, afeta a virilidade e por isso que muitos homens já têm a hiperplasia prostática benigna e não sabem. E amigo ouvinte, quando se trata de urologista, ainda você tem medo, preconceito e vergonha, deixe de lado isso, amigo ouvinte, invista na sua saúde, porque você tem uma esposa que depende de você, os filhos dependem de você, então você precisa estar com a saúde em dia. Faça do Prostalho o melhor amigo da sua próstata e vá ao urologista. Você fazendo essas duas combinações e ligar agora na nossa central de atendimento, você vai perceber que o Prostalho, além de desinchar a sua próstata, elimina toda aquela dor, aquela sensação de bexiga cheia. Aí é só alegria, porque a qualidade de vida já vem nas primeiras semanas, viu, Valdo? Ô, meu amigo, e qualidade vai ter o seu Hermínio dos Santos, morador da cidade de Camaçari, que acaba de receber o kit Prostale e está pulando de alegria. Esteve aqui na Rádio Sociedade ontem, inclusive destacou a praticidade dele ligar e receber em casa, meu amigo, e ele já vai participar da promoção. Promoção essa que você vai divulgar agora, meu amigo Felipe. É verdade. Olha, Valdo, você tocou num assunto muito importante. Lembre-se, amigo ouvinte, a toda audiência, você de Salvador, interior da Bahia, nós entregamos em qualquer lugar do Brasil. Então, o que você está esperando? Liga para a nossa central de atendimento, nós retornaremos a ligação com o DDD47. Se o seu orçamento já está comprometido, você tem a oportunidade de comprar hoje, comprar agora mesmo e paga só no final do mês de fevereiro do próximo ano. E amanhã, no conforto do seu lar, já está na sua casa o kit do Prostale, acompanhado de brinde com 2 frascos do Acorde do Mioco, que é uma dizia que serve tanto para o marido quanto para a esposa. Eu quero mandar um frasco para cada um. Melhor do que isso, é só você ligar agora nesse telefone, que é o 0800 718 88 0800 718 88 81, meu amigo Felipe. Forte abraço, Valdo. Outro, então, tá esperando o quê? Pega o telefone e liga agora, 0800 718 88 81. Vamos acordar que o sol vem raiando. O Valdo, Valdo Silva. Zero estopim. Cadê o estopim? Cadê? Tiraram daí? Foi, Maria? Tiraram o estopim? Ah, rapaz, eu fiquei perdido agora. Confesso que fiquei perdido. Ah, rapaz, cadê o trio forrozão, Maria? Vem ou não vem? Vem ou não vem? Vem ou não vem? Cadê o trio forrozão? 5h54, então... Ah, sim! Ah, sim! É você quem me faz ser assim. Se não quer ver o estouro da bomba, não encosta esse fogo em mim. É que eu sou o estupim da bomba. É você quem me faz ser assim. Se não quer ver o estouro da bomba, não encosta esse fogo em mim. Capim seco pega fogo. Eu sou o estupim. bomba. É você quem me faz ser assim. Se não quer ver o estouro da bomba, não encoste esse fogo em mim. Sei que será um estouro se você tocar em mim. Mas, meu bem, nosso namoro só é gostoso assim. Porque você é o fogo e eu sou o estupim. Porque você é o fogo e eu sou o estupim. Da bomba, entre o forrozão, 5h58, 5h58. Olha, rapaz, quantas mensagens aqui ainda no nosso WhatsApp. Mas o nosso compadre Cavachão disse que a gente já vai embora. Ô, rapaz, peço desculpas aí aos nossos ouvintes por não poder trazer aqui as milhares e milhares de outras mensagens. O tempo não permite mais, porque o homem do bico já chegou. Alô, doutor Pia, aquele abraço, doutor Pia. Ouvindo a gente, como sempre, como sempre. Vem aí. Ô, Sociedade Urgente. Bom, Adelson Carvalho. Logo depois, Barão Geral com Raimundo Varela. Alô, Breno, menino bom. Em seguida, Show da Manhã com Mário Tito. Logo depois, tem Na Frequência. Em seguida, Show da Tarde com Adriana Silva. Vamos embora, meu bem, que está na hora. Logo depois, Sinta-se Bem. Na sequência, Futebol da Zorra, com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Alô, galera de Pernambués! São João, tu vai, mas eu vamos. Vamos embora, tu vai, mas eu vamos. Vamos embora, vamos embora, meu bem, que tá na... Vamos embora. Paulo do Peixe, aí em Pernambués. É, rapaz, ouvinte assíduo do nosso programa. Um abraço, meu compadre Paulo. Até amanhã. Meus compadres e minhas comadres, até amanhã, Brasilzão Sertanejo!